Começando a zona do 174ª edição. Foda-se, eu sou o Ilapso. Nessa semana temos aqui o Daigo. É, foda-se, é. Nessa semana temos aqui também o Pod. Não comam lentilha, lentilha faz muito mal. Nessa semana temos aqui também Jessica Pinheiro. Foda-se. E nessa semana temos aqui pela primeira vez nos nossos estúdios do Baixo de Soco em Cascadura, JK Dash. Finalmente, né, depois de ficar anos negociando, implorando, pedindo aí agora eu consegui. Sim, nesta semana falaremos do Transmídia nos Jogos, aquelas obras de arte que nasceram áudio, mas sempre se identificaram como vídeos, fizeram uma viagem à Tailândia e voltaram sendo tudo aquilo que sonharam ser. Isso foi bastante preconceituoso. Tudo isso muito mais depois dos chimeres. Falar nisso, vocês estão mandando pouco e-mail. Mandem mais e-mail, seu bando de filho. Vai chorar, sonista? Vai? Vai chorar, seu sonista? Isso é uma conspiração. Isso é uma conspiração. Conspiração. A falta de nossos e-mails é a conspiração sonista também? Tudo é, tudo é. Falando em conspiração, eu agora trabalho num lugar que fica perto de um prédio muito grande que tem um letreiro, conspiração. E a gente passava por ali pra almoçar, e aí o pessoal que já trabalha lá há mais tempo fala: cara, eu nunca entendi esse lugar, o nome é conspiração, é um lugar gigante, e tem sempre fila, e tem gente de todo tipo aqui. Aí esses dias eu passei ali de carona com o meu sócio, Rafael, que é ator, e aí o Rafael falou... Ele falou que era Conspiração Filmes? É, esse lugar que você trabalha é perto da conspiração, né? Eu falei: caralho, é, como é que você sabe ali? É, a conspiração, a produtora. Aí eu... Eu imaginei que fosse. Conspiração Filmes, ele é. Aí eu: caralho. Tipo, matamos... Por isso que tem fila o dia inteiro pra ser figurante. Tem gente de toda a idade pra ser figurante. O lugar Andrew é... Andrew Washington, cara. Por que Andrew Washington? É isso. E aí matou... É um nome que deu certo, né? Porque fez todo mundo conspirar sobre isso. Vamos. Atenção vocês, cadelos que foram atingidos por material nuclear, lixo radioativo, coisas hospitalares, seringas e todas essas coisas bonitas e benzina. Principalmente benzina. Muita benzina. Essa é a leitura de e-mails do Baixo Verde Sou com esse programa. Se liga na cheirada de cocaína, mano. Lobão, muito lobão. Eu gosto de jogos. Em sua edição 263. 269-6969. Insetizan. É um pouco mais caro, mas é muito melhor. Tan. Sério que a propaganda era isso? Telefone apenas uma vez. 2273-7373. Como é que era antes? Cara, não lembro. Eu acho que era a mesma música, só rearranjaram. É mais caro, mas é muito melhor. Como é que era antes? Era... Não fica, não, agora. Não, fica bom. Não, agora que mudou. Agora que é mais rápido. Telefone apenas uma vez. 2273-7373. Ah, porque antes tinha um número a menos, tá falando? Sim, exatamente. Telefone apenas uma vez. 273-7373. 273-7373. Insetifone, fone. Não, viado, Insetifone era 269-6969. Não, Insetizan. Insetifone era 269-6969. Insetizan é uma coisa, Insetifone é outra, cara. Podcast sobre serviços de dedetização. Fica aí todo mundo, vambora, vai. É muito complexo. Porra, é muito bom. E, cara, e essa porra passa na propaganda do jornal do Bom Dia Brasil, que é o maior jornal pomposo, assim, pro pai de família que tá saindo de casa e tá lá fazendo propaganda de dedetização. Ah, também tem outro. Dedetização, baratas e cupins, ligue Sanitas. 2580-8080, ligue Sanitas. Cara, é muito foda. É um gênero, né, cara, de propaganda? Isso, propaganda de... Olha, não, você tá me lembrando também as propagandas do 011-1406. Ah, sim. Que os meus pais nunca assistiram uma buceta dessas propagandas, mas obriguei eles a comprar aquele Super Slicer, porque eu falei que ia revolucionar. Eles nunca a vida viram deles. Essa propaganda? Eles trabalhavam na Manchete. Como é que eles. É impossível eles nunca terem visto essa propaganda. Eles nunca terem visto essa propaganda. Trabalhando na Manchete? Caraca. Aí pode ser que é tipo novela. Você nunca viu a novela, mas você sabe o que é a novela. Pega por osmose, cara. O Super Slicer foi meu pai que comprou. Meu pai não trabalhava na Manchete. Ah, entendi. Beleza, beleza. O que eu convenci minha mãe a comprar era alguma coisa que eu não lembro o que era, mas que vinha de brinde um bagulho que tu enfiava na laranja e espremia e saiu suco. Tô ligado. Mãe, é a macumba da laranja. Cara, mas esse bagulho realmente funciona, é fantástico. Realmente funciona. Não, sim, minha mãe falava, viado, pode crer, vou comprar essa merda. Cara, esses programas, esses produtos da Polishop eram muito bons, cara. Não era Polishop, né? Só 011, 14 anos. Ah, não, mas eu acho que já era Polishop, sabia? É, não, cara. Porque eles não falavam que era Polishop. Pô, cara, vou pesquisar aqui. Mandei pra vocês as fotos do fanzine. Tem um fanzine que o pessoal adaptou os poderes de Yu Hakusho pra sistema Storyteller, cara. Maneiro que a gente tá gravando. A gente tá inovando, é uma nova modalidade. É procrastinar nos e-mails. Isso. Não, sim, e a gente tá gravando os e-mails dessa semana falando de assuntos que a gente falou no programa que é da semana que vem. E o pior, já teve uma leitura de e-mail semana passada? O programa que a gente gravou agora é da semana que vem? É da semana que vem. Porra, então a gente não precisava ter. Não, mas a gente tá fazendo isso sempre. Não, mas o programa de e-mails agora é pro dia amanhã. Olha aí, vamos lá. Fiado, chinês. O nome era Grupo Imagem. Grupo Imagem, isso mesmo, isso mesmo. Bora, chinês flamejante 69, vai! Ele voltou, então, cara. O primeiro e-mail é do chinês flamejante 69, esse veado que retorna agora. Para de xingar o cara. Não, eu estou chamando ele de pessoa superior. De meio de lá. Não, olha só. Não, espera aí. Os gays. Espera aí, cara. Aí você vai e ele tira meu emprego. Os gays não são viados. South Park, temporada 13, episódio 12. Ou o contrário. É verdade. Você pode ser viado e não ser um fag. Se você não, ser gay, não ser fag. Isso. Vambora. Vai. Uau, aí, e aí galera do Eu Gosto de Jogos, aqui quem fala novamente é o chinês flamejante 69. Em resposta à pergunta do Lapis, que na verdade é a minha. Chinês flamejante 6969. Ih, agora fodeu, ele vai ser dedetizador também. Caralho. Se é possível encontrar o Contra Rebirth legalmente, a resposta é sim. A WiiWare, surpreendentemente, ainda está ativa no Wii U, ao menos. E muito provavelmente no Wii, já que o Wii U só efetua uma emulação da WiiWare original. Pô, que bosta, hein? É, que merdona. Que bosta. Não tinha necessidade de emular, era só fazer a mesma coisa, no mesmo sistema. Para comprar títulos da WiiWare pelo Wii U, é necessário entrar no menu do Wii dentro do console e acessar a WiiWare por lá. Nossa, que gambiarra. Não é possível comprar esses títulos através da eShop normal. O jogo custa 10 doletas, se tiverem curiosidade. E já que a leitura de e-mails tá um foda-se total, a de hoje sim. Eu pergunto ao mestre Daigo se chegou a ver a animação do Gundam Unicorn. Sim, muito bom. Ok, muito bom. Very good. Tem no Crunchyroll. Tem no Crunchyroll.pt. Eu diria mesmo se você não tivesse aqui. Eu vi e gostei, mas achei uma coisa ali meio corridas. Como corrida? O negócio esticou. Não tá corrido. Unicorn não era uma série de obras? Sim, mas eles esticaram pra pôr na TV. Transformaram em... Nossa, que chato. Não. Expandiu bem o material. Pegou mais coisas do livro que não entrou no obra original. O que me deu um pouco de vontade de ver o original. Pode ver também. Não tem problema não. Pode ver. Tá tudo lá. Abraça. Cara, antes da gente prosseguir, vamos analisar essa frase que ele colocou aqui. Já que a leitura de e-mail está um foda-se total. Esse momento de 260 podcasts que a gente gravou, que a gente teve uma leitura de e-mails que não fosse foda-se total. É, quando que não foi? Quando que foi alguma coisa foi séria e organizada? Talvez. A gente já fez leitura de e-mail sem ter e-mail? Ó, talvez. Sim, a gente já fez de tudo. Talvez quando era eu e a Rebeca fosse uma parada mais, por ser mais mecânica, era bem mecânico naquela época. A gente entrava, gravava, em 10 minutos ia embora. Talvez parecesse organizado. Mas ainda era foda-se. Não, eu vou dar uma reescutada naquela época. Faça isso. E muito chama a Rebeca pra gravar, acho que a gente é Rebeca nova, né? Não tá podendo aí, tá. Tá numa quest. Tá querendo, né? Tá numa quest aí. Entendi. Uma quest? Mas agora, por favor, veja o do menino analfabeto aí, qual é o próximo? Tem que ver. Vai pro outro. Eu? Bom noite. Eu falei. Bom noite, senhores. Morcego Roxo aqui. Obrigado pelo episódio. Por aqui não existe carnaval. Porém, mesmo sem o engarrafamento, as dicas servem para acalmar meu hype para o Zeldinha Bottle, Sopro do Selvagem. o qual estou na ansiedade de pré-compra, já com a folga do trabalho marcada. Eita. Eu não fiz isso. Quanto à última vez que mandei e-mail, eu espero que os senhores não se lembrem por ocuparem suas vidas com coisas relevantes. O problema é que eu lembro. Foi da Game Jam. A Game Jam... Já sabe que o Daigo não ocupa as suas vidas com coisas relevantes. Não ocupa. A Game Jam, durante o limbo entre o Natal e o Ano Novo, foi um completo fracasso, já que mesmo tendo algum objetivo, não temos disciplina alguma, mas em alguns meses, tentaremos de novo. Porra, fera, tu não tem disciplina pra ficar 2 dias fazendo a parada? Sem dormir, né? Teve um camarada meu que fez foi nessa Game Jam aí e saiu maneiro o produto deles. E como vocês sempre recomendam, me ajudem a recomendar Jojo. Recomendo a todos, desde que comecei a ver há mais de um ano. Ai, papai. Tá bom, há mais de um ano, e o máximo que consegui foi um amigo idoso de 22 anos que só aguentou até o segundo episódio. Olha só, o Morcego Roxo, obrigado por tudo, senhores. Jojo não é pra todo mundo. Jojo é pra você separar as suas amizades verdadeiras, que você quer pro resto da vida, pessoas que você vai chamar pro batizado do seu filho, de pessoas que não acrescentam nada à sua vida e que você, depois que fizer aí uns 35 anos, já tiver com a sua família constituída, vai parar de ver esses caras e não vai mais dar atenção pra eles. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você tá falando. É isso mesmo que você entendeu. Você tá dizendo que você está julgando suas amizades verdadeiras por causa do se elas gostam ou não. De um desenho japonês. É o certo a se fazer. Então, eu devo assumir que, tipo, as pessoas que de fato gostam de Jojo são pessoas que não vão acrescentar nada na sua vida, as pessoas que não gostam são as pessoas que são legal pro seu casamento. Não, é o contrário. É o contrário. Então você é insano, tá? Só queria um pouco mais. O Arara, o Daigo, o Lupe, o Bode, o Goku. Só cuzão e amor. O Nilo. Tá, o Granville, o Nini. Você ainda vai ver essa porra, o Ninja Inimigo já se interessou mais de uma vez. Você vai, sabe? Eu gostava do jogo. Se aí, alguma coisa. É um bom. É, pô, já conta. Pronto, já vai. Eu não joguei esse novo da nova geração, eu não joguei, mas o do. O ASD? O da Capcom. Não tinha. Era um luta decente. O da Capcom é melhor, eu acho, pra mim. Sim. Era mas bom. Mas o Heaven é um bicho diferente, não é um jogo de luta normal. É meio anime, é jogo de anime. Ah, é aquele jogo tipo Naruto e Dragon Ball, aquele canto. Não. Ele é tipo um jogo de briga de arena. Você tem que usar o cenário pra bater no cara. Então é câncer. Não, cara. Em Biramã você usa o cenário pra bater no cara. Câncer. Usinas atômicas. Câncer. O armamento químico. Câncer. Matem os síndicos, matem não sei o que lá, matem todo mundo. Como assim matar câncer? Como assim matar síndico? Eu não lembro da letra. Okay. Matem os clínicos. Clínicos. É isso aí. E aí, o que mais que temos? Acho que é só isso. E aí, fala alguma coisa aí, Clerazos? Não, peraí. Clerazos vai dar a filosofia da semana. Ah, é, filosofa aí. Pô, a filosofia da semana? Caraca, cara. Caraca! Game somador é um dispositivo para soma de 2 números binários que, para tal, usa uma combinação de 4 lógicas. Uhum. É chamado game somador porque não pode dar ponto do disco de transporte que geralmente resulta da realização dos somas. Isso. Não seja um game somador. Torne-se um somador completo. Seja um somador completo. O vai um é importante, tá, gente? Não parece, mas na vida, as grandes coisas são o vai um. E digo mais, não só o vai um que você passa pra frente, que é o semi-somador que faz, mas você também é dos problemas que os seus antepassados causaram. Caralho, isso é profundo, hein? É o somador completo. É o vai um que tá vindo, né? Maconheiro? Porra, cara, aí, gostei, cara. Caralho, a subtração e a adição da aritmética te ajudam a entender hereditariedade e dívida histórica. Cara, posso começar uma parada? Pode. Eu não entendi absolutamente nada do que o Baieri falou agora, porque parece que ele tá, tipo, dentro de um banheiro parece, com a mão na frente ele, da boca. Ele falou de um circuito lógico chamado semissomador, que é um circuito que recebe 2 números binários e dá a soma entre eles. Mas o semissomador, ele pega, por exemplo, 1 mais 1, e isso dá 2, só que 2 em binário é 1, 0. Só que o semissomador, ele dá 1 mais 1 igual a 0, e ele não leva esse vai 1 que teria que ir pro próximo cara. Ele joga o vai 1 pro próximo, ele não recebe. Ele não recebe o vai 1, obrigado. Ele não recebe o Vaium. Então o semi-somador é um somador incompleto. É o Half Adder. Ele tá falando, não seja o semi-somador, seja um somador completo. Porque aí você vai entender muito sobre a vida, dos problemas que a gente herda, dos problemas que a gente passa adiante, da diferença que a gente faz no mundo, pra nós mesmos, pras nossas gerações que virão e pras gerações que passaram também. Isso é bem bonito, tá, filosófico. Beleza, posso ir em frente então. Ir em frente para o programa, pois logo mais. Tem mais. E que porra de mensagem foi essa? Cara, a mensagem foi muito boa, cara, que vocês não entenderam. Foi sensacional. Foi a melhor filosofia da história. Amigos, sacanagem, nós hoje reunimos-nos aqui para celebrar o Transmídia. Este é um tema que foi escolhido pela doutora Jessica Pinheiro. Opa. E ela foi eleita a primeira presidenta temática do Baixo Frente Soco 2017, e nós estamos aqui para falar de Transmídia hoje. Primeiro, para elucidar sobre o que é o Transmídia, deixa eu já falar um pouco sobre o que é o Transmídia, do que se alimentam e de onde vem, tudo isso muito mais, essa sexta, no Globo Repórter. Transmídia basicamente seria a expansão de uma mídia, né? Então, tipo, vou dar um exemplo mais prático em vez de ficar blá blá blá. A gente pega, por exemplo, Mass Effect. Mass Effect já tem quadrinhos, já tem livro, já tem animação, talvez deve estar em andamento. Se duvidar, daqui a um tempo vão anunciar até filme. Então, Transmídia seria tudo que envolve uma obra, mas é a expansão dessa obra para outro tipo de mídia, né, de consumo. A animação de Mass Effect não estava ligado, não. Tem, uma animação, um filme, né, que é antes do 3, antes do Mass Effect 3. Não sabia. Eu lembro que tinha alguma coisa, não lembro o que que era. Mas já saiu isso? Ou é, já, faz tempo. Rapaz, faz tempo já. Não faz saiu tempo. Dele, saiu na mesma época, é o dele e o do Dragon Age. Não sabia, eu só conhecia de Transmídia de Mass Effect, tinha um gibi, etc. Mas só me interessou mesmo o jogo de celular da época, o Infiltration. Eu joguei ele inteiro, bom pra caramba, e agora não roda mais em telefone nenhum. Que merda. E aí, tá no jogo. Seria basicamente isso, é basicamente isso daí. É, a gente pode pensar no Transmídia como a própria definição da palavra no léxico gramatical da língua portuguesa, né? Trans. Lapsopídia. Trans de transporte, mídia de mídia. Então é transportar uma mídia de uma pra outra, não é mesmo? Eu sou quase de humanas, tipo bode. Opa, se bem executado pode dar certo. Se bem executado pode dar certo, o importante é que me diverte. Mas já, eu não sei pra que lado vocês querem puxar, mas por exemplo, vocês estão falando de Mass Effect. Do lado que você quiser. Pelo que eu entendo de Mass Effect, não joguei, abraço Luffy, jogo de merda. Mentira, não conheço. A história, a propriedade intelectual, ela é expandida no sentido de um universo, estamos aumentando o canon e o lore, ou a gente está contando a história do Shepard, seja lá o que ele for, exaustivamente por outros ângulos? Não, é bem Star Wars, é a tudo. Coisa, né? Expansão de universo. É, universo expandido mesmo, então é uma coisa bem feita. E pra Mass Effect é uma coisa fácil de fazer, né? Tem outras coisas que não é tão simples, por exemplo, Gears of War teve uma época que ficou saindo uns livros, né? Eu, se eu não me engano, os livros eram todos centrados no Phoenix e nos outros caras, não tinha muito pra onde correr ali. Porque é uma história tem um sobre. É sobre o Dom, tem um livro que é tipo A Juventude do Marcos e por aí vai. É, são livros que são sobre um jogo que é sobre quatro trabucos ali. Então são complementos, muito pra... né? São complementos da história do jogo. Já né? Assassin's Creed tem isso também. É, por aí também. Assassin's Creed tem uma série de livros também, eu não me lembro o nome do autor, mas tem vários livros, acho que se pá todos José os jogos. José Alencar. E tem se pá todos os jogos tem pelo menos um livro e é um complemento do que a gente jogou, ou não. É, no caso, nesse caso, pelo menos o primeiro que eu li era chato pra caralho e parecia um tutorial. Só joguei um até hoje. Eu sei que tem um do Diablo 3, se eu não me engano, que é um tipo um prequel. Diablo 3 tem uma HQ horrorosa, horrorosa. Nem vale a pena ler. Muito. Eu lembrei de um agora que é mais ou menos prequel também, que é dois, na verdade, né? A Valve tem muito disso, né? De lançar, tipo, um quadrinho que conta o que aconteceu antes, né? Tipo, com Portal e Left 4 Dead, eles fizeram isso. A Blizzard fez alguma coisa assim, tá fazendo muita coisa de transmídia com Overwatch também, né? Também. Isso, tinha o quadrinho, que aí só que aí foi cancelado pra descontar a história de algum outro jeito aí que não falaram ainda. Não, não é que ele foi o quadrinho cancelado, foi, foi só digital. É isso que eu ia perguntar, porque onde eu sei não foi oficialmente cancelado, né? Tá rolando aí nos quadrinhos. É. Não, parou. Eles pararam não, com as animações. Parou. Verdade. Não, o quadrinho digital parou de lançar. Porque eles falaram que eles encontraram uma outra forma de contar a história. Filme. Não sabe que outra forma vai ser essa aí. Filminhos. Olha, filminho. É, o caso da Blizzard. Diga. Se como a Valve fazia com o Team Fortress, que faziam aquelas animações sensacionais dos personagens, cara. É isso, rigorosamente é isso. Copia que... direito. Se for copiar, copia direito. Faz curtinho. Não, calma. Em defesa de Overwatch. Peraí, objection. É, em defesa de Overwatch. Vamos lá. Caso, o número um. É, em defesa de Overwatch, eles têm um lore. Quer dizer, eles estão tentando construir um lore ali bem. Tipo Dark Souls, sabe? Bem aos pouquinhos. Você vai tendo um bocadinho de cada coisa, bem aos pouquinhos, bem pingado. E aí os fãs especulam que eles vão juntar aquelas animações lá de introdução dos personagens e fazer um filme no futuro, assim. Aham. É, não, Overwatch é um... Não se sabe se é um prequel ou se é, tipo, durante o jogo, sei lá. Overwatch tem uma construção de mundo bem maneira, assim. E a Blizzard não tá fazendo disso produtos, né? Ah, começou a fazer agora. Tá saindo Funko, né? Funko tá, vai começar vai a sair... Vai ter Nendoroid. Nendoroid, exatamente. Vai ter Figma, vai começar... que no Japão esse troço estourou, finalmente. Sim. Então eles estão começando a expandir pra linha brinquedos, né? Que também faz parte de transmídia. Deixa eu sou ignorante, então deixa eu contar aqui um caos e depois eu coloco uma questão. A primeira vez que eu ouvi falar de transmídia, eu era um pequeno puber, tá certo isso? Um adolescente? Puberi. Um adolescentezinho de bosta com 13, 14 anos que foi na continuação do Matrix. Que aí o mundo explodiu, saiu aquelas animações fantásticas do Animatrix que a Warner lançava antes dos filmes. Eu fui até ver aqueles filmes de merda. Que é a única coisa de Matrix que eu vi até hoje, Animatrix. Nunca vi nada de Matrix. E aí lançaram. Nada. Aí lançaram o Matrix Reloaded, né? Que é o segundo. E tem a mulher do Will Smith, aquele oriental que eu não sei quem é. Que eles tinham um papel bem estranho no filme. Eles estavam lá, você via que eles eram relativamente importantes pra trama, porque o que eles faziam impactava na história central do Neo. Só que você só via o que eles estavam fazendo se você jogasse o Enter the Matrix, que na época só tinha PlayStation 2 e computador bolado. E naturalmente, isso daí, porra, foi foda na época, que coisa fantástica, olha só, isso é o futuro, transmídia, temos que ter a experiência completa, ler o jogo, ler o livro, ler o quadrinho, ver o desenho, fazer tudo, chupar a bala, fazer o diabo pra ter DLC, experiência completa. DLC em outras mídias, é isso. Você vai entender a minha obra se você consumir tudo sobre ela. Aí eu pergunto pra vocês, pelo ponto de vista de uma propriedade intelectual de um gestor, vale a pena você pegar a mesma história e pra ela ser uma experiência completa, você dividi-la em infinitas partes? Ou um trabalho maneiro de transmídia é como você está falando do Mass Effect, é o Star Wars, que você expande o universo. Você sabe que tem aquela trama principal que tá ali contada naquela obra específica, e se você quiser conhecer mais sobre aquela nave, sobre aquele personagem que tá no fundo, se você quiser saber mais por que diabos eles estão tocando aquela música no bar, você consome outras obras. Não sei se eu fiz meu ponto claro. Eu concordo com o que você falou, Bode. Realmente é um caso bem feito, que a gente tá falando do Mass Effect, é que, por exemplo, tem um momento que eles viram e falam, ah, quando a humanidade encontrou os Mass Relay pela primeira vez, a primeira raça que eles encontraram foi... eles acabaram entrando em guerra e tal. Aí o quadrinho acaba contando um pouquinho dessa guerra, do que rolou e tal. Não é essencial pra você aproveitar o jogo, mas é legal. Esse GB é o que é focado no Anderson e no General Turing, né? Isso, exatamente. Mostrando, mostra por que o Anderson é fodão também. E tal. Aí tem a animação. A animação ela passa antes do 3. Porque aí no 3 tem aquele cara lá, aquele bombadão que eu chamei de louco, né? Que vi chama de louco! Beta. Isso. Aí você vi e falou, não, que eu sou fã do Shepard, que não sei o que, não sei o que. A animação foca nisso, mostra mais ele e tal, mostra porque que ele curte tanto o Shepard e tal. Então são coisas que acabam expandindo o universo. Então é legal. Esse tipo de coisa bem feita é legal. Sem comprometer a trama. É, o problema é quando rolam uns casos tipo. Que nem o caso do Halo. Que é tipo, ah, não sei o que, mas a história é foda, mas tipo, ah, mas não tá no jogo, não tem essa poder. Você é uma mídia sonista que faz parte da conspiração pra falar que a Sony é melhor. O senhor é isso. Ó, um exemplo de transmídia que foi sem querer e ainda por cima saiu errado é o do Final Fantasy XV agora. Você... Eu ia falar dele agora. Você só entende a porcaria da história, sem ficar fazendo deduções, que você até vai acertar, porque não tem nada de muito genial ali, mas você só entende tudo vendo o diabo do filme. Se você não assistir ao diabo do filme, é só um se beber não case de quatro japonesinhos fazendo leme holandês o tempo todo. Leme holandês. E vou falar tem mais. Um anime você... tem um anime também, né? O anime é bem feito. Ah, o transmídia do anime é bem feito. Porque só explica assim: ah, eles quatro são amigos. Isso é tranquilo de você aceitar. Os quatro são amigos, foda-se. E explica um pouquinho da amizade do Noctis com cada um deles. Sim. Essa parte é legal. Como é que eles se conheceram e tal. Então, o anime não é legal. Tão essencial. O filme eu concordo. Concordo com o Pivoto. O filme, se você não vê, fica meio lá. Tanto que uma das primeiras atualizações do jogo foi botar pedaços, né, do filme. Porque quando eu joguei já tinha já, né? O pessoal fala que na versão normal, vanilla, né, do jogo, uhum, quando você descobre que a cidade caiu lá, O final do capítulo 1, sem essa atualização. Eu joguei e não tinha essa atualização. Cara, você se sente muito lesado. Você jogou e não tinha? Quando eu zerei, passa tipo um trailer do filme muito rápido, assim. Cenas desconexas. Não dá pra entender nada. Que bosta. Ah, não. Essa é a atualização. Não, a atualização é essa aí. Essa é a atualização? Essa atualização. Exatamente. Esse não tinha nem isso. Isso é um lixo. Porque tipo, isso, não entende nada. Eu joguei isso na quinta-feira, antes do jogo sair, né? Foi até aquela transmissão clandestina que eu fiz no Taima. E já tinha essas cenas. E realmente elas não fazem sentido nenhum. São cenas soltas. Você vê lá o Rei Regis dando porrada nos outros, tomando porrada. Acabou. Foda-se. O nome do rei é Regis? O nome do rei é Regis. O nome dele é rei? Sim. Não, é Reginaldo. Reginaldo Lúcio Celum. É. Reginaldo Lúcio Celum. Mas todos os nomes do 15 são derivados de latim, então é tipo isso. O Noctis é tipo noite. Em latim, é? Noite Lúcio Celum, o nome dele. Que porra! É, Noctis Lúcio Celum. Celum, né? Que eles falam Keilum. Nossa, eu não sabia disso, que o nome dele era noite. É isso mesmo. Os caras falam Keilum, me irrita um pouco, mano. Não vem um consultor ali de latim falar que... Eu nem sei se é Celum mesmo, eu tô cagando regra também. A gente já tá no assunto, pra mim não ficar perdido. E o nome do resto do amigo dele, quem que eles são? É, Prompto, não faço ideia. Um é Ignis, que é fogo em latim. E o outro é Gladio, que é tipo espada, né? É Gladio... É Gladiolus, né? Não, Gladiolus é Gladiolus. Gladius Princius. É. Não, é Glary, né, que chama ele. Não, chama mas aí ele é, não, aí é a tradução americana que colocou isso. Sim, não, mas a... Não, na legenda PTBR tem lá também. Porque eu tô jogando com a... Eu tô jogando com a dublagem japonesa e na legenda aparece Ig, Glary, ué? Eu, como eu assim? Eu sei disso. Eu sei muito bem disso. É, eu sei muito desculpa, bem disso. Desculpa, Mas o lance é que... O áudio japonês não vem assim, entendeu? É, mas enfim. Mas o lance é que um é alguma coisa argento, o sobrenome. Prata, né? Um é Actitia, uma coisa assim, Actia. É uns nomes latim louco. Foda-se, Final Fantasy XV. O lance é que. Excelente mecânica, a história é mais ou menos jogue. O lance é que. O transmídia dele com o anime, com o Brotherhood, é top showzeira, molotov. Bem legal, bem fechadinho. Mas é que tá. Isso é legal porque você tem um problema de compreensão da história. Você não é um retardado. Não, não é. Não, mas assim, você não ver o anime não interfere no jogo. Ou seja, foi bem feito. Sim, aí sim. E o Kingslave? Eu não vi o filme, tá? Eu passei assim ele em flash forward, velocidade 16x. Eu só queria ver as imagens. Muito bem feito, tá cada vez mais filme mesmo. Faliu lá o estúdio em 2001 do Havaí, mas valeu a pena, ó. Parabéns, seja da Square hoje em dia, top show. Mas não é nem da Square, né? É um outro estúdio, né? Ah, que é? Eles chamaram. Eu não faço ideia, caguei. É, eles chamaram outro estúdio, tanto que aquele último trailer que saiu lá, que é o do Noctis lá, foi feito pra esse estúdio aí também, já que eles estavam na parceria do filme. Aquele Homens lá? Legal. Isso. Homens? Isso, esse mesmo. Eu tô na parte do jogo que aparece esse trailer aí ainda. Eu fiquei, é o trailer? What the fuck? Olha só, o filme, ele é... O Kingslave, na verdade, é a Guarda Real. Né? É o nome da Guarda Real. São as Lâminas do Rei. A tradução e são os amiguinhos do Noctis também, só que eles são tão merda que a gente não trata eles com essa pompa. É, eles não estão usando o uniforme que os Kingslave usam, etc. O único que é a lâmina do rei mesmo ali, que são lâminas do rei mesmo, são o Gladio e o Ignis, né? O outro. Não, o Gladiolus, ele é o escudo do rei. Ele é o escudo do rei, ele é o 01. Ele é o escudo do Game of Thrones. Jurado do rei, isso aí. É, assim como o pai dele era do Reginaldo. E, e em verdade, o que acontece é que é baseado nos Kingslavers e na invasão que o Império faz no Reino de Lúcius. E a consequente queda. Isso não é spoiler, porque enfim, o fundamento do jogo é esse. Mas uma coisa, o Final Fantasy XV é um grande se beber não case, porque o moleque tá indo casar. A princípio, beleza, o cara tá indo buscar a noiva. Tranquilo. Até aí, né, eu já conheci vários amigos aí que foram pro Pará, pra Natal, pra Minas, realmente buscar a mulher pra casar. Mas ele vai com uma comitiva real casar com uma mulher que tá no terreno do território do Império, e você não sabe por que eles vão se casar. Você supõe que é porque o garoto gosta da menina, bababá, e eles vão se casar. Caralho. Não me dê spoiler que eu não cheguei nessa parte ainda. Não, mas você não vai chegar nessa parte ainda. Ela não existe, ela não é contada. Mesmo no jogo. Você não está no jogo. Olha, eu não vou dar spoiler, mas isso é no filme. No filme você descobre por que eles têm que casar. Não, cara, no filme também não te justifica isso. Caralho, que merda. Você tem essa coisa que paira na trama, não, eles vão se casar, eles têm uma relação bonita e tal, mas foda-se. É que a relação deles é tipo Saori e Seiya, crianças, assim. É, porque Saori não babaca. Mas Saori não babaca. Exatamente. Que não monta ninguém. Não monta ninguém. Não, mas assim, cara, olha só. Depois que eu joguei o jogo inteiro, o Noctis é o Seiya, tem um Shiryu ali dentro. Tem um Ikki ali. Não, tem um Ikki. O Shiryu não fica cego. Tem um Ikki ali dentro. Tem um Shun ali dentro, que é o Prompto. Tem uma Saori. E assim, pra mim, depois que eu zerei o jogo, virou o Cavaleiro do Dia. É, talvez tenha um Cisne também. Enfim, joguem um jogo. Mas o lance é que eu gostei de Final Fantasy XV. Eu achei que a história. Tinha uma história muito boa ali, que eles ficaram com várias lacunas. Não souberam contar em várias partes. Mas enfim. Eu não tô mais com 12 anos, então pra mim, foda-se a história, eu fiz a história na minha cabeça, com certeza a história na minha cabeça é muito melhor do que eles queriam contar. Tá bom, não valeu 10 anos de espera, igual o Last Guardian, mas é legal o jogo, dá pra jogar. É igual o Last Guardian, não vale 10 anos de espera, mas o jogo é bom, saiu bom. Mas aí tá, deixa eu dar um passo pra trás, pra depois dar um passo pra frente. Que aí? Assim, e somos produtores, certo? Somos uma propriedade intelectual, queremos ganhar o máximo de dinheiro possível entregando uma experiência razoável, maneirinha, bacana pra galera. Vamos contar essa história de várias formas possíveis, em várias mídias, para arrecadar essa grana. O que eu penso, eu como produtor, penso, vale a pena eu cortar esse pedaço da história e contar no quadrinho, contar no filminho, contar no desenho, ou deixar tudo na trama principal, entende? Quais são os critérios que levariam um cara a fazer esse recorte? Porque assim como Final Fantasy XV, isso é muito mal feito, no Mass Effect, pelo visto, foi bem feito, sabe? Onde que tá o pulo do gato aí? Qual é o caô? Mass Effect segue o modelo Star Wars. Existe uma trama principal e você conta toda essa trama principal independentemente das subtramas e das tramas paralelas, que essas sim são as tramas de transmídia e que hoje, por exemplo, o Rogue One também se encaixa. Mas não é transmídia, porque tudo é filme. Ah, é filme, né? Mas é esse modelo que o... Mas, por exemplo, eu acho que o caso do Final Fantasy, o que aconteceu ali é o clássico tipo, caramba, o jogo tá demorando pra caramba pra sair, isso aqui devia estar no jogo. Não vai dar pra contar no jogo. Faz um filme disso aí. Que tem que, o pessoal tem que saber disso aqui e não vai dar pra colocar no jogo. Mas a gente não sabe se esse foi o caso. Porque, por exemplo, o Star Wars Episódio 7 teve o filme, né? E eles fizeram um monte de livro e quadrinho que conta. E o Battlefront, né? Que conta coisas que aconteceram antes do filme. Mas eu vi o filme e não senti falta de nada. Exato. É, quer dizer, senti falta do Luke aparecer, mas tirando isso. É algo que assim, que vai complementar. Eles tiraram aquela parte porque eles poderiam, sei lá, fazer uma menção, contar em flashback, contar no texto inicial do filme. Mas não, eles tiraram aquela parte ali de antes, resolveram contar em livro e em quadrinhos, que inclusive eles lançaram uma linha disso, né? Tipo, é Road to The Force Awakens, alguma coisa assim, o nome da linha, né? E aí eles resolveram tirar essa parte e contar tudo em outras mídias. Mas é algo que complementa, não que, que tipo... Transmídia funciona bem quando funciona em esquema de spin-off. A sua transmídia é um spin-off do principal, de alguma forma. É um derivado do principal, pode estar no mesmo universo, amplamente vinculado, mas que tem que ser um spin-off. Senão... O Resident Evil também faz muito disso. O Resident Evil faz os livros dele. Dois mundos, um herói. Os livros... Ela não entendeu o que eu zoei, mas tudo bem. Ainda bem. Eu falei Resident... Falei Resident Evil. Tá liberado spoiler do Metal Gear 5? Não sei. Não, faz isso não. Não? Tá. Ó, galera. Eu falar do Ground Zero. Ok, eu vou dar o exemplo do Resident Evil, por exemplo. Os livros não. Os livros, eles são tipo como se fosse um universo alternativo dos jogos. Tanto que tem coisa ali que não existe nos jogos e vice-versa. Ou seja, tipo os filmes. Eles são como se fosse uma linha, um outro universo dos jogos, assim, os livros, no caso. Agora, por exemplo, os mangás complementam as histórias dos jogos. Tem um que saiu antes do 6, que complementa um pouquinho do que aconteceu antes. E teve um antes. Teve um que tá saindo ainda, que é do. Saiu antes, começou a sair antes do Revelations 2, ainda tá em andamento. Que conta, tipo, muita coisa aconteceu antes e agora que o jogo já saiu, tá contando o que aconteceu depois também. Isso é maneiro. E tem as peças de teatro. As peças de teatro. Agora eles estão. Como stage play tá um bagulho muito sinistro lá no Japão agora, né? A Capcom tá investindo muito em stage play de Resident Evil também. Exato. Só que é um só, tá? Até agora é um só que é canônico, que é o que tem a Rebecca e tudo mais. Esse daí, ele conta o que aconteceu entre os 5 e 6, se não me engano. E os outros dois que tem. Eles são tipo galhofa, assim. Um é musical, tem nada a ver com jogos, nada a ver. Você gosta assim mesmo? É engraçado, né? E tem outro. Musical de coisa assim sempre dá certo. Olha o Homem-Aranha da Broadway. Porra. E outra peça. Paguei 100 dólares. É uma outra história totalmente paralela. Mas falando em musical, tipo, o Persona. O Persona também tem peça de teatro que é totalmente voltada pro musical, assim. Dá certo essa parada lá. Não, mas com Persona. Persona tem um fator música. Eu tô de boca cheia, tá? É Kibi. Tem. Persona tem um fator musical muito importante no jogo. Na trama. Sim, mas. Como? Então, a Persona. Existe um destaque muito grande de músicas em Persona. É um jogo reconhecido, entre outras coisas, por ter uma trilha sonora foda. Então, sim, você faz mas um produto. Ele não faz parte da tipo, do não, desenvolvimento. Mas o cara, o consumidor de Persona, ele é um cara que gosta, entre outras coisas, muito provavelmente, de consumir a música de Persona. Então, se você tá pegando a música e tá levando ela a um papel de protagonista numa transmídia em Persona, isso faz sentido, pra mim. Assim, muito mais. Uma maior com música vai ser feita. Muito mais do que Resident Evil, por exemplo. Já pensou lá, passou. Oh, you're a master lockpicker. Eu entendo o que você tá argumentando, mas não me parece uma coisa tão natural quanto você tá colocando, não. É algo que o público vai estranhar. Por exemplo, eu vou pegar algo que não é jogo, mas, por exemplo, Fushigi-Yugi, sabe, o mangá. Ah, então, ele teve dois stage plays. Ele teve um que era serião, assim, os caras só atuavam, não tinha nada de música. E eles fizeram uma outra versão ano passado, que era totalmente musical. É a mesma história, só contada de forma diferente. E atrai fazer isso. E, por exemplo, One Piece, eles fizeram um stage play também, estilo Kabuki, sabe? Kabuki. Uhum. Sim. É onde o Luffy é mulher. Exato. Enfim. Enfim, eles têm essa questão de contar. De peça de teatro é um bagulho que dá pra fazer coisas diferentes, né? Eles conseguem contar a mesma coisa ali de várias formas. Agora, sei lá, em livro e quadrinho e animação já é um bagulho diferente. A gente vai ter agora, por exemplo, a animação de Castlevania, né? Não, acho que o grande exemplo de transmídia de jogo ruim que me vem à cabeça mesmo é o Final Fantasy XV. Final Fantasy XV, né, cara? Porra. Porque ele influencia na sua experiência do jogo. Essa do Matrix, bem ou mal, você tinha que jogar o Matrix de PlayStation 2 pra saber de onde vinham os caras. Mas, assim, se você não soubesse, eram os dois caras que estavam no filme. Beleza, você não sabe de onde eles vieram, mas até aí, filme de ação. Foda-se, de onde veio esse cara? Foda-se, veio aqui da coxia. E aí entrou aqui, deu tiro em todo mundo e vai embora. Saiu pela direita. Agora, em jogo de videogame, ainda mais em RPG, que é uma coisa a qual você está costumeiramente adaptado a gastar algumas dezenas de horas desenvolvendo mundo, desenvolvendo laços entre personagens, etc. Você ter uma história mal contada e, pior, ter uma história mal contada que tem trechos mal contados no jogo, contados numa outra mídia, pega mal. Sim. Ainda mais numa franquia que tem 30 anos, né? Final Fantasy faz 30 anos esse ano. Então, não precisa. Pô, em 30 anos não aprendeu a fazer jogo? Desaprendeu? No caso, desaprendeu. Mas isso fica mais evidente, fica mais elucidado. Oh, teve um, eu vou citar um agora, ele não é bem transmídia, mas talvez se encaixe nisso. Ele, acho que ele complementa um pouco do que você tá falando de Final Fantasy. O Fire Emblem, aquele que saiu três versões do mesmo jogo. Não, pro Fates. Isso, o Fire Emblem Fates, que ele Fates, tem... Fates, Birthright, o outro agora eu esqueci. Exato, aí tem um de cada lado, né, do Império, lá, sei lá das quantas. E aí tem história neutra. Isso, exatamente. Então, tipo, são três jogos pra contar a mesma história, mas parece que se você jogar os três, você tem experiência completa. Mas, mano, você vai comprar três jogos pra ter isso. Mas aí é um caso que eu sei. Não, calma aí, Jéssica. Mas se você tiver que ter uma experiência completa comprando os três, é uma coisa. Agora, se você comprar um e tiver uma experiência ajustada, aquele um completa, tá ótimo, perfeito. Eu não vou comprar o Pokémon Blue se eu tenho Red, sacou? Eu não preciso. Entendi. Sabe, se, eu não sei, não joguei os Fire Emblem, mas se for assim, tá ótimo. Ok, é uma forma honesta de ganhar dinheiro. Você pega o entusiasta e faz entrar com ele dinheiro. Mas é. Aliás, temos alguém no grupo do BFS que fez isso. Temos um pobre idiota que comprou os três. Você vai citar nomes ou vai deixar na dúvida? Ele tá no bloco tá no bloco de carnaval agora. Olha só. Uma reunião do trabalho. O Fire Emblem, a questão do Fire Emblem, além de tudo ser jogo, e você poder enxergar tudo como um grande DLC, Fire Emblem ele atende por um nicho muito específico que é um consumidor mais fiel. Então, se você tiver nesse tipo de nicho, e aí eu vou pegar outro tipo de transmídia que hoje em dia aqui no Brasil tá como um zaço, tá. Que é o transmídia do youtuber. Verdade. Ixi. Quantos youtubers ainda não lançaram um livro? Dois, sei lá. Os grandes? É, sei lá, um, talvez, não sei. Eu não faço nem ideia, porque eu não acompanho essa galera. Se você passa numa... É, agora eu tô com alunos menores, né? Tô com um projeto que é de programação com crianças, etc. Tem mais contato com essa molecada de até 13 anos. Sim. E não raro aparece, sei lá, um com o livro do Rezende. É, um dia desses, um moleque tava pesquisando no computador o livro do Zangado. Que o nome do livro é Zangado, e podia ser só Zangado, né? E tem a máscara dele na capa, e bastava. Mas, sei lá, algum editor, ou ele talvez, sem nenhuma noção de, sei lá, nada, colocou assim como subtítulo, O que é ser um gamer e como me tornei um. Caralho, que porra de título retardado de livro é esse? Deixa eu usar o nome do cara, porra. Quem sabe que é o cara... Pra gente que é velho, né, cara? Pro molecote que gosta de joguinhos... É, exatamente. Pro molecote que gosta de joguinhos, cara. Ele já entendeu que é o livro do Zangado, cara. É pior isso, ainda, mas cara. Mas é que tá, tipo, às vezes você pega, sei lá, a criancinha que, sei lá, já ouviu falar do Zangado, mas às vezes prefere o outro lá, o Rezende, e aí, eu não sei se tem essas... Deve ter essas rivalidades entre o YouTube, claro, né? É tudo conspiração da mídia sonista. Mas aí ele vai lá na banca e vê... Na banca não, né? Na livraria. Ele vai na livraria e vê, como é que é o nome do subtítulo? O que é ser um gamer e como me tornei um. É, ele vê isso daí. Aí, eu quero ser isso daí. Acho que eu vou comprar isso aí pra ver como que foi. E aí, ele vai comprar. Chama a atenção da criançada. Manual pra ser youtuber do Zangado. Eu comprei aquele mangaká do Akira Toriyama que ensina a ser um mangaká, porra. Olha eu aqui fazendo tabela, fazendo relatório toda semana. Cadê que eu aprendi o seu mangaká? É, mas o livro do Zangado não é sobre isso. O livro Zangado é a biografia do cara. É, geralmente esses casos são da Kefra, o daquele menino Authentic Games é também. Todos são livros de biografia. Da Maísa. Maísa, no caso, não é YouTube, né? Mas, pô, Maísa, ela é o ser humano do futuro, cara. Essa garota, daquela coisa chata que empentelhava o Silvio Santos, a mulher virou a musa suprema do Twitter. Ela fica mandando marmanjo. Ainda não é, não. Vamos com calma. É, foda-se. Ela fica mandando. Ela manda marmanjo tomar no cu no Twitter, assim, diário. É, de hora em hora. Mas tem obrigação dela. De hora em hora, o SBT informa o Twitter da Maísa dando esculacho em macho velho. Mas então, termina esse raciocínio dos youtubers, desculpa. É, os youtubers, eles agora estão na moda e fazendo livros. Então tem 300 livros de youtubers, você vai na Saraiva da vida e olha lá nos mais vendidos, sempre tem. O Muito Mais Que 5 Minutos, algum dos livros do Rezende, eu acho que tem até mais de um já. Eu lembro de um que é ele na capa, escrito Dois Mundos, Um Herói, uma coisa assim. Eu acho que esse já é a continuação de um outro. Mas enfim, a gente não acompanha, realmente não é a gente não é o público disso. Mas não deixa de ser um caso transmídia. É um caso de transmídia, então. Só que esse caso do Resident Evil, desses outros aí, é um transmídia mais estranho ainda, porque é um livro baseado numa aventura dele em Minecraft. Ok, cara, é o que o público dele consome. Isso é tão errado quando a gente comprar o CD de Liana, porque a gente vê a Pokémon no programa dela, sacou? Você tá pau a pau, é mesmo tipo de experiência, tá capitalizando. Bem ok. Se é isso, se a galera compra em Minecraft, ele vai contar uma história dele jogando Minecraft, porque é isso que a galera quer. Se a Kefra tem menininhas que querem ser youtuber, a Kefra lançou um livro ensinando a ser youtuber. Ok, é isso. É adequação. Perfeito. O livro da Kefra não é ensinando a ser youtuber, não. O livro da Kefra é, tipo assim... Ela tem dois, um ensina. Ah, é? É. Ela tem dois livros já. Caralho. Sim. Aquela Juju, Jout também tem livros. A minha irmã foi até na tarde de autógrafo. Eu só não lembro o nome do livro. Um caso de transmídia que eu curto bastante é geralmente, eu vou citar um caso específico. Porra, o carro da polícia da puta para o celular. Peraí, deixa eu me passar. Então, os Cheiras, falei pra você que os Cheiras foi atrás da gente, mas não, você falou, a gente só vai soltar um banquinho, não vai dar problema nenhum, os Cheiras não vão pegar a gente se soltar só um banquinho. Olha aí os Cheiras atrás da gente agora, cara, o que você vai fazer? Hein? Fala pra mim, o que é que você vai fazer agora, cara? Esse é bom que serve tanto pra Ed Murphy como qualquer um dos irmãos Wayans. Sim, cara. É, vamos lá. Um caso de transmídia que eu curto bastante são os animes do Tales of, por exemplo. Porque eles são tipo um what if, um e se, sabe? Eles contam tipo... Geralmente eles contam a história do jogo. A mesma história que você jogou lá, você vai ver no anime. Só que eles contam de uma maneira um pouco diferente. Às vezes termina diferente também. Eu acho isso muito bacana, sabe? Instiga também a você que jogou ou você que tipo quer ter uma noção de como é o jogo, mas tá receoso de comprar, ver como que é, sabe? Perfeito. Muito bom, é isso que a gente quer. A gente quer ser encantado, a gente quer ser trouxa, cair no golpe, ficar apaixonadinho e gastar dinheiro com essa coisa de várias formas diferentes. Exatamente. O caso do Eu curto Tales, bastante gente que faz. Esse caso do Tales é interessante porque realmente você dá uma perspectiva diferente sobre a sua obra e não tá interferindo nela. Não tá interferindo, sim, na obra, tá top, show de bola. Mas em termos de negócio, em termos de volume de negócio, de dinheiro, a gente não sei se a gente tem números, tem que procurar aqui, ninguém procurou porra nenhuma, foda-se, era só pra jogar conversa fora hoje, sobre a representatividade que essas obras transmídia têm em termos de lucro. E é difícil mensurar isso também, porque, por exemplo, um jogo custa X e a divulgação custa X. Mas fazer um livro, com certeza, é muito mais barato. Então, o pouco que o livro venda já compensou. Fora que tem um fator de o cara que chega na livraria e vê lá um tal de livro, Assassin's Creed, um livro de aventura, sou viciado em livro, comprei. Tem um caso de livro que eu lembrei agora, que acho que foi até citado em alguma leitura de e-mails do BFS, que alguém falou do Tomb Raider, não foi, Daigo? A história do reboot tem uma continuação em livro que conta o que aconteceu com a amiga da Lara, não foi um troço assim que o cara falou? NGB, isso. Porra, mas caralho, eu vou ter que. Sinceramente, isso eu acho um mau exemplo, sabe? De você contar o que aconteceu depois lá no quadrinho. Eu quero saber o que aconteceu no jogo, mano. Se isso não influencia em nada, se isso é só uma curiosidade maneirinha de se ter, bem ok contar nos quadrinhos, deixa lá. Foda-se a amiga da Lara, boa sorte pra ela, espero que sobreviva. Essa questão de historinha contando coisinha assim, eu lembrei agora aqui do Dead Space. Dead Space, se você tem duas animações que contam tanto o que acontece antes do 1 e o que acontece antes dos 2. Quando toda aquela treta da mulher dele, toda aquela parada, aquele vídeo que ele vê no começo lá, tem uma animação que conta aquela história toda. Por ser um jogo de terror, e na época que eu zerei, eu não senti falta da história dela. Tá ali dentro do jogo. Mas você vê a animação, é legal. Você vê, rolou isso aqui na estação, então antes do pessoal chegar e tal. Sim, é por aí mesmo. Por exemplo, no final do ano a gente tava na casa do Pivoto, a Jéssica tava zerando o Resident Evil 1. Tinha ar-condicionado, tava muito bom. Não ar-condicionado ainda, é tempo bom aqui. E aí, ela tava contando uma série de coisas paralelas àquela história que eu jamais iria saber pelo jogo, mas não afetou em nada a experiência que eu estava tendo ali. Ela falou daquela mulher lá, do sapo, da mão colada e tal. Porra, muito maneiro saber, mas eu não preciso saber para desfrutar do jogo, entende? Então, ok. Parabéns, Capcom, é isso. É isso que eu quero. Eu não quero ser lesado, ouviu? Parabéns, Capcom, é uma frase em extinção. É, hoje em dia. Parabéns, Capcom, pelo Resident Evil 7, por sinal. Verdade. Mas olha só, vamos voltar pro lucro que você tava falando lá, vai lá. Pro quem? Pro lucro. Falando do lucro? O lucro, sim. Mas olha só. Só complementar então pro outro esse ponto. Eu não sei questão de livro, mas, por exemplo, quadrinhos. Marvel, o que manteve a Marvel de pé nos anos negros antes do cinema foi venda de bonequinho, cara. Que pode ser considerado uma experiência transmídia. Porque Antes disso, antes da época negra, o que manteve a Marvel de pé foi G.I. Joe. É porque a Marvel foi da Hasbro uma época, né? Sim. E antes de ser depois vendida de novo pra alguém e até parar na Disney. Aí a Toy Biz comprou a Marvel, depois devolveu. Existe uma zona nebulosa no que você vai caracterizar como transmídia ou produtos de merchandising, que é o que o tem a galera do Xbox Mil Grau, tem a galera, os DCnets de cinema, né, que é a mesma categoria do Xbox Mil Grau. É agora, você é um cara da conspiração Marvete. Pra diminuir. Ser um DCnet cachista deve ser muito triste, né? O moleque se corta, cara, de noite. Se bate, vai cara no banho. Bate com corrente, assim. Assim, DCnet gibi uma coisa. Agora de cinema, porra, admite seu erro. É, de televisão, então. Ah, minha série do Flash é muito melhor que essa bosta de Demolidor do Netflix. Nossa senhora, quem falou isso? Tá doido? Ah, alguém falou, com certeza. Douglas Santana. Porra! Caralho, que vacilo. Olha só, o negócio da Marvel é uma questão de você considerar se o bonequinho é experiência transmídia ou é produto de merchandising. Igual o bonequinho do Batman Super-Homem, que aí é outro tipo de lucro, etc. Dá pra você facilmente colocar tudo num bolo todo? O cara que não enxerga isso, com certeza é o cara que enxerga o brinquedo como o boneco como um brinquedinho e que, portanto, não tem valor. Mal sabe ele que, na verdade, a porra do livro que ele compra é só um brinquedinho pra adulto, né? Ou pra quem não tem paciência de mexer em articulações. Mas beleza, é a mesma coisa, entretenimento. Sabe por que eu considero agora? Porque, por exemplo, já mostraram lá como que vai ser as caixas de brinquedo de Star Wars Episódio 8 e a partir da imagem lá, eles mostraram como que vai ficar o visual da Rey. Então eu considero foda-se por causa disso. Porque hoje em dia, cara, não é o filme do Batman, é propriedade intelectual, meu amigo. Nós temos o universo DC aqui, a gente quer faturar em cima disso. Vou lançar filminho, vou lançar cartoon, vou lançar animação longa, vou lançar esses jogos maravilhosos do Lego com as minhas propriedades. Verdade. É isso, cara. É faturar o máximo possível com essa propriedade intelectual. Porque efetivamente a gente absorve da mesma forma. É o Batman. Eu quero ver o Batman. Você quer ver um caso de que a empresa faturou muito por causa de bonequinho, mas os bonequinhos faziam parte do lore da parada original? O Gokaiger lá, o Super Sentai Gokaiger, eles tinham as chaves que era o formato de cada Sentai, né? Tipo, cada esquadrão eles tinham um bonequinho pra cada membro, assim. Eles giravam a chave no negócio lá e se transformavam nele. Mano, imagina o que vendeu desses bonequinhos lá, dessas chaves. Até agora, né? Foi o último Super Sentai a fazer dinheiro de verdade no Japão. A Toei e a Bandai estão de parabéns mesmo, cara. Não, é só parar pra pensar. Foram quantos Sentais que estavam comemorando na época? 40. 35. Não, era 35. É 35. Cada Sentai, em média, tem 5 personagens aí. Faz a conta aí. É. 35 vezes 5 aí. Tem os sextos membros também. E tá de taigo, cara. É só fazer uma conta de quantas chavinhas assim, que tinha, sacou? Mano, eles vendiam peraí. Só tem 35 Sentai ou esse Gokaiger já tem 50? Não. Não, Gokaiger era 35. É. Agora nós estamos já no 41. Ah, 41. Tá. Sentai é de 75. Daigo é de 82, né? Senhor. Então, não fazia sentido essa conta, mas beleza, tudo bem. Fora também que ainda continua saindo chavinha desses sendo Sentais novos. Sim, porque tem membros novos, né? Entendi. Não, mas olha só, a coisa do brinquedo e qualquer coisa assim que é produto relacionado e não é da mídia original, não deixa de ser transmídia. É a questão mais de você ver aquilo como um merchandising no sentido de produto de merchandising, no sentido de eu vou aproveitar o filão do filme do Batman pra vender bonequinhos do Batman. E a perspectiva que eu queria passar desde o começo era o seguinte: se o livro do Assassin's Creed, o livro do Gears of War, o livro do sei lá o que for, também não serve pra ser um produto de prateleira do cara que entra numa livraria, olha aquilo, Gears of War, agora eu conheço essa marca. Da próxima vez que eu ler esse nome, ele não é mais um nome estranho pra mim. Ou seja, o livro, ele cumpre o vil e vilanesco papel do marketing de ser propaganda da obra original. Sim, fato. O que não é nenhum problema, tá? É top show, sou empresário agora. Top. Vivo o capitalismo, comunismo, caralho. Então, nesse sentido, você colocar um livro, um gibi, que quer que seja, pra correr outras mídias, é muito produtivo. Não necessariamente, inclusive, você tem que ter garantia de qualidade desse produto. Pode ser que, sei lá, ninguém comprou o livro do Gears of War, então foda-se se o livro é bom. Será não? Assassin's sério. Creed, cada vez que eu vou na livraria tem dois livros novos do Assassin's Creed. Sim, 300 cara. Livros de Assassin's Creed, eu não sei como é que eles não começaram a inventar histórias novas de Assassin's Creed no livro. Inclusive fizeram um livro do filme, tá? Tem um livro do filme. Eita! Nossa, que... Ubisoft leva isso a sério, cara. Cara, então, eles fizeram que é o roteiro adaptado, é o roteiro do filme adaptado pra livro e com alguma coisinha extra ali, tipo... O próprio filme de Assassin's Creed, enfim, filmes de jogos de modo geral, são exemplos típicos de execução de transmídia geralmente ruins, né? O Bode colocou aqui no grupo de WhatsApp, eu vi agora, a foto do melhor elenco de filme de todos os tempos, Ming-Na e a Kylie... Ming-Na, é. Kylie Minogue e um bando de gente que ninguém sabe quem é. Faltou a grande estrela, calma aí. Não, Van Damme não tá aqui Júlia, na foto. Cara. Raul Damme... Júlia, porra! Mas na foto não tá ele. Eu tô falando a foto que você mandou. A foto tá o Zhang Yu, Ken, Chun-Li, Honda, Balrog, melhor equipe de produção de TV de todos os tempos. Esse cara que era o Sanada, né? Era o Sanada esse cara aqui? Sawada, tem no jogo até. Sawada. O T-Hawk e a Kami. Cara, e esse filme, cara, ele é um exemplo muito bom de transmídia, porque ele inverte a questão do transmídia e ele faz o trans-retrans-cross-mídia. Porque teve Street Fighter, aí tem Street Fighter no filme, depois saiu Street Fighter, o filme, o jogo. E o filme, o cartoon. Ah, sim, sim, é. Você conseguiu, você tá... Ken? Você venceu a Kuma? O melhor episódio é esse. Você tá brincando? O Ratchet and Clank. É, o joguinho do bichinho do robozinho. Uh-huh. Ele lançou o joguinho, fez sucesso, pam pam pam, Sony não tem mascote. E aí o que fizeram? Relançaram o jogo 1 como filme e fizeram um jogo do relançamento do filme. É o jogo assim, que filme? Eu... É um filme de DVD que lançou? Filme desenho, lançou no cinema e tudo. Foi fiado. Mas lançaram no cinema, uhum. Teve divulgação. Tem no Netflix. Olha só. E aí eles fizeram... fazem isso com o Lego também. O remake do jogo que é um remake do filme. Não, mas só, isso não, por favor, não compare Lego a Ratchet & Clank. Não, mas a Lego faz isso, de pegar as animações de jogo e fazer filme sempre. Cara, a Lego... Lego Batman já tem 3. Então, as coisas de Lego são tão incríveis, cara, porque Lego... os jogos são distribuídos pelo Warner e tem Lego Vingadores, ou seja, o Warner tá distribuindo a Marvel. Porque aí Lego é maravilhoso, cara. Lego é tipo. Você já viu as franquias que tem Lego Dimensions? Tem tudo em Lego. Tem Sonic. Cara, tem Esquadrão Classe A, tem Super Máquina. Porra, tem Sonic, cara. É muito maneiro. É meio escroto, na verdade, o Sonic no Lego. Ele é meio quadrado. Eu não acho, não. Ele combina com o Sonic, mas enfim. Tá valendo. Não, ele faz o que ele tem que fazer. Então, corre e pula do Robotnik. Vocês falam como se fosse simples fazer o que o Sonic tem que fazer. A SEGA tá 15 anos tentando, não consegue. Esse ano é o ano prometido. Sonic Mania. Inclusive, a vinheta da diversão da vez, que agora é com a voz do filho do PH, do inimigo, que muita gente pergunta que música é aquela, é a música de introdução do... É a mesma música do Sonic, que a gente sempre usou, só que do Sonic novo, do Sonic Mania, sim, que não saiu ainda. Então é a minha aposta. A trilha sonora já tá aí faz tempo. É a minha aposta pelo futuro. O jogo novo do Sonic e o filho do Ninja Inimigo. Pra ver se conserta o presente que tá uma bosta. Não comparei ninguém a ninguém, mas só falei essa frase e soltei. O Sonic Mania que saiu esse ano pode ser aí uma recuperação do Sonic como um todo. Transmídia de falar em Sonic e transmídia de Sonic. Sonic tem umas transmídias assim interessantes porque. Tem até banda, tem uma banda de Sonic, cara. Oi? Tem uma já banda teve, de Sonic, né? São pessoas fantasiadas de Sonic não, tocando. A Crash 40 é a banda de Sonic. É, o Crash 40 já acabou, não foi? Ah, ok, você tá falando tipo, tem o Black Mages, né? Que é a banda da galera. É, era verdade. Verdade, tinha o Black Mages, verdade. É, Black Mages acabou? Outro tipo... É, porque o cara não é mais da Square, né? Vai ficar usando o nome, é escroto. O outro tipo de transmídia também, ano retrasado, já não lembro, 2015. Teve o Final Fantasy Orquestra, né? Em São Paulo, né? Você foi? Eu fui, tava no Boemato lá, cara. Como que eu ia perder isso? 2 de março. Então, eu tinha o ingresso. Mas aí eu não pude ir. Ah, foi no passado, foi 2016. Eu não pude ir. Quem ficou com o meu ingresso? Pedro Falcão, líder do BBB. Olha aí. Quando esse programa sair, já vai ser ex-líder, se demora, já até saiu do programa, não tem como saber. Mas ele foi no meu lugar. E essa é uma outra. É um outro tipo que acho que, para um público adulto, que é o público de videogame. É um público de videogame hoje, é o público médio, é um público adulto. E essa faixa aí vai variar desde 20 e pouquinho. Se você pegar uma galera mais casual, assim, até 30 e tantos, até 40, se pegar uma galera mais hardcore da época de Atari e tal, que é um transmídia que tem uma certa eficiência, a meu ver. O Final Fantasy lotou. Esse Final Fantasy lotou. Acabou o ingresso muito rápido. Eu passei meu ingresso pro Falcão, porque eu não podia ir no dia, porque eu ia dar aula. Me arrependo fortemente, devia ter ido fora dessa aula. Porque é ingresso limitado, né? E é Final Fantasy. Mas se você pensar uma coisa em escala muito menor, sem querer menosprezar, mas o Dash veio aqui no Rio ano passado pra ver o Videogames Live. Ah, sim, verdade. Do Tommy Talarico, que é o compositor legal, Earthworm Jim. Bom rapaz, toca guitarra, empolgado. O problema é só o sobrenome, né? O sobrenome Talarico. Das conotações malignas. É o Talarico. É só pra gente, na verdade, né? Claro. Qual é a coração alegre? Tu não sabe, não. É, Talarica é traíra, porra. Fura olho, filha da puta. Ah, ok, tá. Você quer ver outro compositor que, coitado, se vir pro Brasil vai ser muito zoado? Ah. É o Shota Nakama. Ah, o Shota Nakama. É. Que pariu. Coitado. Shota amigão. Shota amigão. Shota amigão. Só pra comentar, o Tommy Talarico também fez a trilha sonora daquele excelente jogo dos Guerreiros Esqueleto. Quase ninguém vai lembrar disso aí, talvez o Daigo lembre. Caralho. É, o Cartoon. O He-Man. Exatamente. Tem um jogo. Nossa. Top de Play 1, top. Tá? É um platformer. É sincero, não é ruim não. Ah, o jogo do He-Man? Não, o jogo dos Guerreiros Esqueletos. Guerreiro Esqueleto, de PlayStation 1. Ele que faz a trilha sonora, tá escrito lá atrás. Ok. E trilha sonora feita por Tony Talarico. Outra parada de que ainda tem a ver com música, mas que, né, eu acho que talvez vai demorar pra gente ver por aqui. É, o Yuzo Koshiro, ele costumava fechar um clube assim, fazer uma apresentação das músicas dele, de composição dele da época. Fazer um DJ. É. Ele fazia boite. Fazia balada com as músicas dele. Caraca, a Michiru Yamane já fez orquestra de Castlevania. A galera que trabalha com essas coisas assim, geralmente eles, quer dizer, alguns, né? Alguns deles, eles conseguem trazer isso pra jogo, pra apresentação mesmo, pra galera ver, assim. Eu acho bem foda isso. Eu tenho um exemplo desses também, que é concerto, mas esse a gente nunca vai ver aqui, porque não tem público, nunca tem, jamais terá. Mas toda vez que vai ter um Super Robot Wars novo, o que que tem? Ah, tô ligado. Tem aquele concerto bonito, com os velhos tudo cantando as músicas da série. Super Robô! Super Robô! É tipo... Isso aí é tipo uns, aquele super, como é que é? Super, não sei o que lá, Spirit lá, que tem todo ano. Tipo isso. Os velhos cantando música de Sentai lá. É, tipo isso daí. Já teve Super Friends Spirits 2004, com Prumada, Maçã meu cu e, que tá dando não, Endo e o... Caralho. Akira Kushida? Não, o do Anime Metal, esqueci o nome dele. Exus. Ah, tá. Sakamoto. Tô ligado. Ah, que show delícia. O Nelson Sonic que eu tava falando lá atrás é o seguinte. Sonic tem alguns transmídias, enfim, tem desenho animado. Desenho animado dos anos 90, foda-se, padrão. Era um jogo de criança, dos anos 90, saiu o desenho, beleza. É o Sonic Satan que eles falam. Sonic Satan. E daí... Sonic Satan? Em 2000... É, pô, 7 AM, tipo, figa. Saturday morning. Nossa senhora. Eu também não, meu Deus. E aí tem o Sonic X, que é um desenho, é um anime. Favorito do Dark. Não, calma, você avançou. Você esqueceu do Sonic Underground, antes do X aí, ó. Payday farofa pra essa cara, porra. Cara, não existe Sonic Underground. É, não existe, é uma bela de uma bosta. Mas enfim, aquela bosta que tinha o Sonic Rosa e o Sonic Verde de uma banda. Esse aí. É o Sonic X? Não, Sonic Underground. Sonic Underground. Cara, esse desenho era tão ruim que até a dublagem era mal feita, cara. Juraram que a mãe encontrarão. O Sonic X é um desenho de 2004, 2005, né? Eu não sei. Tem a abertura maravilhosa, é o Kageyama com o... Kitadani. É o cara de Dragon Ball e o cara de One Piece. É deliciosos os dois. E a música é muito boa. O desenho é uma bosta. Esse Sonic X eu lembro também, que... Só americana, com certeza é. Ah, japonesa também. Passava na Globo na época, assim. Passou. Aí assim, é um Sonic... Eu lembro até hoje, do primeiro episódio, segunda temporada, que eles dão uma forçada de bar, tipo assim, passou 20 anos, o cara virou um cientista fodão. Porra, sério? E o Sonic não mudou nada. Não, Sonic não, isso nada. É no final da série. Aí o moleque, não, aí é uma temporada toda, aí o moleque vira e volta a ser criança. Não, porque tem uma parada aí que foi me teleportar, eu voltei a ser criança. Nossa. Caralho! Que forçação de barba! Pois é. Não é a mesma coisa. De repente 30. Ou de repente 30. Olha só. E aí o Sonic X, ele, como já é uma coisa século 21, ele pode vir a cumprir um papel, né? Não sei se cumpriu, enfim, mas eu tô jogando aqui uma pauta de discussão. Ele pode cumprir o papel de apresentar a mídia ou a obra original para um novo público. Sim, e aí, quem tá fazendo isso é o Sonic Boom. É o Mega Man. É o Sonic, o desenho do Sonic Boom. Sonic, tem desenho do Sonic também, Boom? Também. Tem. O Sonic Boom foi mega transmídia. Foi anime, não, foi desenho, jogo e gibi. Apesar do jogo ser uma grande bosta, o desenho faz sucesso. A criançada gosta. Não faz sucesso, não. Já foi cancelado. Sério? Isso acabou o sucesso, então. Bom, e o que você tá falando, Bod? Não, a linha de brinquedos do Sonic Boom veio forte até no Brasil, cara. Tinha brinquedos disso, atochando loja americana, Re-Rap, tinha em todo lugar os brinquedos dele. E, não, e agora quem tá fazendo isso, e não sei se é com esse propósito, porque o personagem tá morto, a Capcom vai fazer um desenho de Mega Man, né? Verdade. Nossa, asqueroso aquele design. Aí, Mega Man da Man of Action. É, mas não é pra gente, galera do Ben 10. Não é pra gente. E, então, né, tô nem aí. É, tá, provavelmente esse Mega Man é só pra vender boneco. Vai ter lá um monte de... pra vender boneco só. Não, você é o senhor fadão, eu não sou, desculpa. Mas assim, ele é pra vender boneco. Ele não, hoje em dia... Só pra vender boneco. Hoje em dia, querendo ou não, animações... são pra isso, né? Animação não tem mais aí animação pra sair. É pra vender boneco. Não vender boneco, cancela. A animação não se paga por ela mesma. É só com transmídia que... Mas, ó, é só o que aconteceu com a Lanterna Verde e Young Justice no Cartoon Network. A crítica amava, não vendia brinquedo. Foi cancelado. Pode crer. Mas vamos analisar, por exemplo, o cenário atual de Mega Man. A Capcom colocou ela totalmente no freezer, né? A série Mega Man. Talvez, com esse desenho, eles queiram fazer que nem com o Sonic. Apresentar pra uma galera nova. A começar a trazer jogos daí. Baseado, talvez, na animação. Começar de novo, sabe? Até porque vai comemorar 30 anos agora, não é? Acho que já foi. 5? Já não, foi, né? Não, acho que Mega Man Street Fighter, acho que era pra comemorar 25, né? Não, então é 30. E ele foi 2012. Tá. Então. É, 30 anos Sonic. 30 Mega Man. De Mega Man. Acho que é Street Fighter também. E o desenho deve ser uma parceria, então a Capcom não deve nem botar dinheiro, né? Deve ter dado a propriedade intelectual, a galera tá com dinheiro, se coloca. Não, a Capcom pôs dinheiro, mas muito pouco. Tipo, é tudo da Man of Action e do Cartoon Network. Bom, vamos considerar também, né, que estamos vivendo uma era onde as pessoas compram os direitos de batalha naval e emoticons pra fazer filmes, né? Pode crer. Então. Olha, eu olhei aqui, Mega Man de fato 87, 17 de dezembro. Pera, de calma aí. 87. Deixa eu te perguntar então, quem comprou os direitos autorais da internet pra fazer internet o filme? Cara, eu queria saber. Mas deve ser os youtubers, né? Porque só tem eles no pode filme. Pode crer. Cara, deve ser muito maravilhoso. Tem eles e o Paulinho Serra. Que bosta. O Paulinho Serra é sensacional, ele é fenômeno. Não é não. É assim. Deixa eu jogar duas coisas na roda. Amiibos também são. Eu ia falar disso, é, já. É uma experiência que ela obrigatoriamente transmídia. Sim, eu ia falar sim. De Skylanders e Amiibos. Que a Exato. Experiência já nasce com a prerrogativa de ser transmídia. Se você Exato. Não tiver ela plural, você só é um mongoloide com boneco de plástico feio. O do Lego também, né? Você tem que ter o bonequinho lá. O Lego Dimension. Você tem que ter pelo menos alguma coisa do set pra ativar ele. Isso, o set, exatamente. Aquele que foi cancelado lá, o Disney Infinity também. Sim. Também. Cancelado. Caramba, chegou uma época que não todo foi cancelado, mundo... foi descontinuado. Pararam de fazer bonequinho. Porque não deu o retorno que eles esperavam, tava dando dinheiro. Tava dando dinheiro, mas não queriam, né? A outra parada que eu quero jogar, mas esse é mais discutível, né? É final ou coisas que deveriam estar no jogo, mas são lançadas em DLC. Mas isso aí. DLCs desnecessários que ofendem uma história linda, como Final Fantasy X-2. Uhum. É, isso aí já não é transmídia, mas ok. É a coisa que cruzou a hora. Beleza, é discutível. É transmídia sim, agora é, foda-se. Por exemplo, o caso do Azura's Wrath. Tem dois capítulos que são que é DLC, que são animações. Só que tá dentro do jogo. É transmídia ou não? Sim. É uma animação que tá dentro do jogo. Você compra a DLC dessa animação lá. Nossa. Que se passa entre capítulos. Cara, aquele jogo que a galera controla o Mickey e o Pateta e tal, que o PH gosta, os mongoloides gostam. Tem um capítulo inteiro que é um filme. Tem um jogo inteiro que é um filme. Tal, Kingdom Hearts. É. Metal Gear 4 também. O Mega Man, o remake lá de PSP, a abertura dele é um OVA, né? O Day of Sigma. Isso. É o Irregular Hunter X. Isso. Ah, o Day of Sigma é a abertura do Irregular Hunter? A abertura do. Eu não sabia. É, um pedaço dela é a abertura. E se você termina o jogo, você pode ver o OVA todo. Tá, ok. Eu não sabia, eu não joguei esse jogo. Eu acho. Qualquer coisa que era 2D e vira 3D, eu acho que fica estranho, cara. Ele é honestão, ele é bom. Não, é o meu princípio, o Irregular Hunter, pra mim, é o mesmo princípio do The King of Fighters. Eu sei que é o mesmo jogo, mas aquela porra daquela camada 3D, pra mim, fica estranho. E aí eu acho que tá mais lento. Eu sei que não tá, mas eu acho que tá. Eu não sei explicar. É bizarro. O Mario, os Marios novos em 2D não me passam essa impressão. Mas o Mega Man Irregular Hunter, o KOF 14, eles passam essa impressão. Eu acho bizarro. Eu não tenho problema. Eu não gosto. Ok. E em termos de apresentar para gerações novas, etc., existe também a possibilidade de você não só apresentar para a geração nova, como tentar resgatar o cara antigo, né? Sim, total. É muito provável que você hoje tenha o Mega Man de 87. Beleza. Então, um moleque de 7 anos em 87, nasceu, portanto, em 80, é um pouco mais velho que o Daigo. Tem 37, vai fazer 37 esse ano. Tá fudido. É possível que esse cara tenha filho. Por exemplo, o Disney Mil, quando tiver 37 anos, vai ter um filho de... Vai ser a flor. Vai ser um... Ele vai... Caralho, cara. Ele vai ser o horror do jardim. Ele vai ter um filho de 8 anos. Vai ter um filho de 8 anos, se não me engano. Ah, foda-se a matemática. Vai ter um filho... O moleque vai estar grande já. Vai saber ler aí o cacete. E... Quer dizer, vai saber ler. Com 8 anos já sabe fazer muita coisa. Vai saber, opa, sei lá, programar um jogo no Scratch. E aí suponha que a amargura varra o jovem ninja inimigo e ele se esqueça de todo o seu passado e vire uma pessoa amargurada. E aí, quando ele tiver 37 anos, sai, sei lá, um desenho novo do Sonic. E aí ele fala, caralho, porra, o Sonic era o meu boneco favorito de videogame. É. Ah, meu Deus, eu vou agora voltar. Então pode ser que exerça também esse papel de você devolver algumas pessoas que ficaram pelo caminho, os heróis, ou enfim, as mídias, enfim, as obras das quais eles gostavam. Que é um fator que aconteceu, por exemplo, no final dos anos 90, com o Star Wars, quando saíram os episódios 1, 2 e 3, que era aquela, tinha aquela galera levando o filho no cinema. Porra, vai virar o filme que o papai gostava quando era pequeno, não sei o quê. Aí, porra, pai, que filme merda que você gostava? Não, filho, veja bem, não era assim, ruim. Não, tinha porrada e tal. É. Aqui você leva seu filho pra ensinar ele, pra passar uma mensagem bonita, seu filho sai pedindo boneco do Jar Jar Binks. Pra você ver. No woman, no cry. A última coisa eu acho que dá pra gente comentar de transmídia aí, eu acho que foi uma das maiores safadezas. Safadeza não, porque como eu sou um merda, eu gostei. Foi aquele Cavaleiro Zodíaco lá, o último anime que são os Cavaleiros Zodíaco lá, dos Cavaleiros de Ouro lá. Feito só pra vender bonequinho da Kamui dos Cavaleiros de Ouro. Das Kamui Douradas. Olha. Assisti, gostei pra caramba, mas eu sei que eu sou um merda por isso. Eu sei que foi feito só pra vender aqueles bonequinhos. Olha, com certeza é. Você é um merda. Não justifica nem o Leão Churato. Você é um merda. Eu vi o primeiro episódio daquilo aqui, me ofendeu em tantos níveis. Mas em eu só vou te dizer uma coisa sobre alma de ouro, né? Alma de. Sei lá, foda-se. Alma de gordo? Alma de foda-se. Alma de gorda-se, que é o seguinte: a Ioria correndo de bracinho aberto na abertura. Ai, meu Deus. Exatamente. Tinha outras formas de você fazer uma paródia boa de Soldier Dream. Eles podiam estar correndo na abertura sem fazer corridinha de Naruto bracinho aberto. Eles são cavaleiros de ouro. A maioria deles usa capa. Eles estão numa casta superior, né? É. Teoricamente. Eles não correm feito pivetes que roubaram o seu celular e saíram correndo. Meu Deus, acabou. Então, assim, eles não são da nação naruteira. Então assim, doei do caralho. Não precisava do Ayori correndo de bracinho aberto na abertura. Assim, não precisava. Não precisava de um monte de coisa. Não precisava ter existido. Não precisava ter existido também. E vai sair mais um. Vai sair o do Sentia Show agora. Sério? Assim, cara, o Kurumada. O Sentia Show é uma história... É spin-off. Diferente. É um spin-off. Assim. Beleza, assim. O cara continua fazendo produtos relacionados a Cavaleiros do Zodíaco. E esses produtos... Mas não é continuam... ele mais, né? É outras pessoas que estão fazendo agora. Vai dinheiro pra ele, isso que eu tô falando. É que nem assim, saiu o filme do Deadpool, Rob Liefeld, que participação tem no Deadpool que é hoje? Nada. Ele só há 25 anos desenhou um boneco que era cópia do Slade da DC, botou as cores do Homem-Aranha e falou, esse aqui é o Deadpool, um cara que usa trabuco. Não faz piada nenhuma não, ele é sem graça pra caralho, mas ele dá tiro. E agora o boneco virou ator, personagem de filme, um dos filmes que salvou a porra da Fox de só fazer filme merda. O mais triste é que o cara que deu a personalidade zoeira do Deadpool, o cara e a mulher também, se o nome dela lá, os caras devem ganhar um centavo nisso. Não, e a Simone ganha quando usa um personagem que ela criou só. E o Simone? A Luísa Simons, não foi? É. Não, e a Simone. A Luísa Simons é velha pra cacete. Isso Deus que vocês estão comentando é o que faz a maior parte dos artistas estarem em pé de guerra com as comics americanas. porque você faz a saga mais épica dos últimos 20 anos do Justiceiro, foda-se, campeão, nada é teu, você só assinou. Todo, a marca é nossa, a história é nossa, o personagem é nosso, você não fez nada. É uma das razões do cara que fez o Buck voltar e ser um dos personagens mais legais da Marvel ter saído e ter parado de mexer com comics. E é um nível tão bizarro, se você começa a ganhar dinheiro com uma coisa memorável que você fez, você é desenhista. Você começa a ganhar muito dinheiro com commission daquele personagem que você desenhou um tempo, a editora manda uma cartinha e fala, para, tá feio, se desenhar vai ter que pagar pra gente. É o cease and desist dele. É. Não, alguns artistas, quando eles têm contrato com a editora, ou estão fazendo um título, eles podem fazer commission do personagem. Mas isso é algo bem recente. E outra coisa, você vê que muitos produtos de merchandising, de camiseta, etc, da Marvel, caneca. Eu, por exemplo, tô com um copo do Hulk aqui, ó, o meu copo. O desenho do Hulk aqui é o desenho do Jack Kirby. O cara, esses dias desenho... eu passei numa lojinha e vi, sei lá, apontador do Darth Vader, cara, porra. É. Não, tem desenho... tudo agora. Em produto de merchandising da Marvel hoje em dia, o desenho mais novo que você vê, se for quadrinhos, é John Byrne. Se não, é coisa produzida já especificamente para ser merchandising. Esse Homem de Ferro com desenho da, com a armadura nova, o Thor igual do filme, aí já é coisa produzida para ser merchandising dessa, dessas coisas de Marvel agora, mas... desenho dos artistas de quadrinho mesmo, para no John Byrne. Aquela, aquele outro copo que eu tenho da Marvel aqui, que tem um elencozão bizarro, a Mulher Hulk é do John Byrne, o Hulk é do... esqueci? O Capitão deve é do... Deve ser do Harry Trimpe. O Capitão é do John Byrne e o resto é tipo assim, Jack Kirby, Ditko. O John Byrne é o mais novo que tem ali. Porque Romita, os caras... É, tem o Romita também. O Hulk é do Romita. É, então, salvo o Sema, sei lá, um dos dois aí. Deve ser do Buscema, então Buscema, o Romita Sema. Nunca pegou o Hulk, não. Enfim, que discussão filosófica tivemos agora. Que tem embaraçado nós tecemos, não é mesmo? então, é uma coisa complicada. Mas não tem mais nada a ver com o porra do Transmídia. A gente já se perdeu no assunto. E, já que a gente já se perdeu no assunto, agora... Chegou aquele momento, né? Oficialmente virou um episódio do Baixo Frente Soco. Exato, e se agora já cumpriu a sua a cota... de baixo frente soquices, podemos dizer o seguinte, dois pontos. Chegamos ao final de mais um episódio de Eu Gosto de Jogos aqui no baixofrentesoco.com, o pancadão dos jogos. Eu gostaria de agradecer muito aos meus queridos companheiros Dr. Daigo, Dr. Bode, Doutora Jessica e Dr. Dash pelo comparecimento de todos vocês. Dash parece um personagem de pulp de anos 50. Tipo isso. Antes da gente, começar a fazer as considerações finais, Dash, diga-nos de onde você... diga-nos o seu nome e a cidade de onde você está falando. Meu nome é Dash mesmo, é isso aí. Dash, desliga a TV pra falar com a gente, Dash. Abaixa o volume do seu televisor, que tá dando retorno. Escuta a gente pelo telefone. Então, vocês podem me encontrar, eu sou lá do J-Wave, um site de cultura pop, nerd e japonesa, que por enquanto tá de férias, mas a gente volta depois do carnaval. Aí. Isso aí mesmo. Só isso? Triste, né? E você, Jé? Aquela bola de feno. Isso aí é um leak, hein? Porque eu vi o Juba hoje e não falou nada disso aí pra mim, não. Você tá fazendo isso assim, é? Que vai voltar depois do carnaval? Informação exclusiva. Olha aí. Então tá bom. O episódio sai depois do carnaval, então tá tudo bem. Até lá a gente descobre se é mentira ou não. Eu descobri, cara, mexendo nos contatos do telefone, por algum motivo eu tenho o telefone do Juba. Eu não sei por quê. Por quê? Não, faço ideia. Liga pra ele, fala. Eu já trabalhei com ele, né? Eu fui redator da Anime Pro na época que ele também era. Ah, sim. Respondemos ao mesmo Júnior Fonseca, né? Então, não, mas no mínimo, vai sair um episódio novo aí. Eu tenho um programa de entrevista lá no J-Wave, lá que chama J-Wave Entrevista. Uhum. Todo mês, uma vez por mês, eu entrevisto alguém que trabalha na cultura pop, nerd, de algum canto. Já entrevistei lá o Arara, já entrevistei o... entrevistei já uma galera. E eu tô com uma entrevista lá com... Tô terminando de editar, na verdade, uma entrevista com o nosso amigo Tengu. Até lá já saiu com o nosso amigo Tengu Maru. Sei lá, escutem lá, vai ser legal. Vocês vão curtir lá, ele fala da vida dele, da onde ele veio, pra onde ele está e pra onde ele está indo. O homem do Santana. E supostamente a gente tá trabalhando em alguma coisa, né? Supostamente estamos trabalhando em alguma coisa aí. Salvar o anime é a meta de 2017. Pelo ânimo das pessoas, né? E outra coisa. Dá pra coisa. Fazer um juramento de Sailor Moon em cima disso aí. Eu vou montar alguma coisa, peraí. E você, Dai, o que você andou vendo aí de filme aí? O que tá de bom no cinema aí? Eu ando escrevendo resenhas para um blog de cinema de um brother meu, chama-se Cinema do Meu Jeito. É só colocar isso no Google que você vai achar tranquilo. Você vai achar. Você sai com dúvidas do que assistir no cinema, para o que você deve levar a sua senhora, o seu feitor de escravos? Essas pessoas que você gosta muito, você quer passar um tempinho no escuro com elas ao seu redor ali, vendo um filme bonito, essas coisas bonitas, procura lá. Por que não? Vai ter um George Michael lá também? Mentira, não vai ter. Mentira, não vai ter. Tem resenha de Arrested Development. Que é isso, cara? Série maravilhosa. Fica de recomendação. É uma boa recomendação. Now the story of a family who lost everything except for one son who tried to put everyone together. This is Arrested Development. Aí eu tô lá escrevendo as bobeiras. Eu não posso dizer o que eu vou escrever da próxima vez, mas até lá já vai ter saído, vocês vão ver o que que é. É apenas lógico. E eu tô só aqui no BFS mesmo e outros 9 empregos. Aqui você me cortou. Eu não te cortei, não. Falou, falou, ué. Eu não falei nada. Você falou do... você não falou, né? Então a GG vai falar do NGP agora. Desculpa, sim, gente. Sim, do NGP, né? Mas a galera já sabe, tô lá no NGP, newgameplus.com.br, controlar reviews e podcasts e que mais tem lá? Tem um monte de artigo, tem um monte de coisa lá, gente. Guitarras e sons. Tem muita coisa. Tem gameplay quase todo dia, ao vivo, então vejam lá. Acessem lá o nosso canal, deixem lá seu joinha pra gente. Sim. E siga, dá um subscribe. Sim. E é isso. E fiquem de olho aí nas mídias do Baixo Frente Soco. Todos os links estão na postagem. Daqui a pouco a Robô Creuza vai. Isso existe em algum lugar, né? Eu tô copiando o Matando Robô Gigante, né? Era acho Creuza o nome? Então bota outro nome, bota. Bota. Jandira. Tá? Não. Cortana. Gente. Cortana é o nome. Cortana. Se a gente não conseguir juntar Cortana com outro nome. Coloca não, Mico. Mico. Porque vocês são Eabus. Ok, realmente somos. Então, beleza, a Mico. A Suzane Mico vai falar pra vocês aí depois todas as mídias. Ou então até lá a gente realmente já gravou as pessoas de verdade falando. Eu não sei, esse episódio só sai depois do carnaval. Inclusive, eu espero que você tenha tido um bom carnaval quando você estiver ouvindo isso aqui. Não, na verdade, não é depois do carnaval, né? É meio que no meio do carnaval. É na sexta-feira, 3 de março, que vai sair. É, depois. Já passou o carnaval. Já vai ter passado o carnaval. Foda-se. Já passou, hein? Já tá na reparta. É porque eu sempre tive aqueles empregos meio vagabundos, assim, né? Que não trabalha a semana inteira no carnaval, mas agora também não tô mais nessa, não. No dia que o episódio sair, dia 3 de março, eu vou dar aula até 11 da noite. Então, queria convidar vocês aí, todas as segundas-feiras estamos fazendo lives no BFS. No momento, tem sido só segunda-feira, eu estou jogando o jogo da menina que morre trespassada por uma espada samurai gigante, 7. Também pô, conhecido... que spoiler, cara! Porra, spoiler, cara! Aparentemente, o Ninja Inimigo e o Loop vão entrar nessa jogada aí também. E o Loop tava só resolvendo umas pendências aí da vida. E o Ninja Inimigo, ele tá querendo fazer do Play 4 e eu vou deixar minha placa de captura com ele. Então cobrem deles dois no futuramente. Futuramente vamos cobrar. Podem cobrar de mim também, que eu tô vendo pra fazer Super Mario RPG. Cobrem. Até falei qual que eu jogo. É verdade. E a gente tem que cobrar do Sur Eternidade... Passaporte para o período, tá? Inclusive tá chegando março aí, março era a data prometida, março de 2017, PC novo do Senhor da Eternidade, quando sair, Street Fighter eu e ele todo dia, beleza? Todo dia? Opa, tem que treinar, amigo. Tem que treinar, parceiro. Treinar online, né? Treinão do caralho. Esportes é o futuro, fala aí. Esportes é o futuro. Lembre-se de que todos os canais de televisão de esportes de TV a cabo hoje tem no mínimo um programa sobre esportes. O Esporte Interativo tem, a Fox Sports tem, a ESPN tem. A Fox Sports tem dois horários até. E o Sport TV também tem. Então, esportes é o futuro. Assim como você está não dava. Acontecendo. Assim como você não dava muita atenção pra NFL há 15 anos, eu era o único otário que via essa porra. Fiquei vendo lá Super Bowl 2000, etc. E parei. Era o único, não, tinha eu. Mas não te conhecia, Daigo. Aí é difícil. Conhecia, né? Porra, 15 anos. Não, conheci em 2002. Não conhecia. 2002, 15 anos. Vai chegar por aí, tá chegando. Então, daqui a 15 anos, o teu colega que tá zoando aí o LOL na televisão vai ter até time de LOL, sim. Papo. Verdade. Né? Então chega! Vamos embora? É, então, o Killer Asus parece que até tava em casa, mas não apareceu, no fim das contas, não entendi. O Sr. Eternidade se confundiu com as datas, ele realmente não veio porque ele não conseguiu. E o Nis Inimigo, ele realmente tinha uma reunião de trabalho, é que ele provavelmente depois embolou com a porra do bloco de carnaval. Claro. Porra, por que não, né? Eu tava andando no meio da... Hoje eu saí do meio da rua e se eu mandasse um áudio igual a ele, apareceu que eu tava num bloco também, porque tava rolando um bloco perto e tava sensacional. Então fiquem com Kratos e até a próxima edição de Eu Gosto de Jogos e Diversão, que você confere só aqui no Baixo Vento e Soco, o pancadão dos jogos. Falar merda é o nosso esporte. Uhul. Olá, galerinha sapeca do Xbox Mil Grau. Vamos derrubar a conspiração sonista junto com os fanqueiros do Eu Gosto de Jogos. Dê o seu joinha em facebook.com/baixofentesoku. Veja o Ilapso jogando o superestimado Final Fantasy VII em twitch.tv/baixofentesoku.! Assine o canal do Baixo Frente Soco no YouTube. Siga-nos no Twitter @baixofentesoku. Estamos no Discord, entre no canal do Baixo Frente Soco Jogador. Gostou do programa? Quer acrescentar algo? Pintou um grilo? Mande sua cartinha para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Acho que você já entendeu. Estamos em todas as redes como Baixo Frente Soco. Sony Lixo, Shone, Mito, Viva Halo.